060, autoriza para seguir descida, 5217. Até 4 mil pés, ajuste no 06, trip 5217. Prosseguindo para 4 mil, 5217. 121 na escuta. Na escuta, senhora. O PM informou que se, caso o senhor decole instrumento é por conta e risco do senhor, ok? Ciente. Então, o detuno 21. Está livre acionamento? Negativo ainda, ok? Aguarde a coordenação. Estamos terminando a coordenação, aguarde. Guarda. Sub vetor para sequenciamento, curva direita para o A220, limite ao localizador. Direita 220, limite ao localizador, 5217. Solo 27, solo 219. 219, 3304. Salvador, 3304, leva. Salvador 3304, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3304. Change, mantenha 040, trip 5217. Change, mantém inicialmente. Mantenha. Alfa 210, Juliette, Solo, trip 5345, pronto para cópia. 26. Trip 5217, esquerda 140 para o localizador, descida para 3 mil pés. Esquerda 140, tocou seu localizador, descendo para 3 mil, confirma? Agora 2 mil pés. 2 mil pés, prosseguindo 2 mil. Web 5826, complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, senhor. Qual foi o teto que avistou? 600 pés, 4298. Ok, grato. Yes. Meia, dúzia, azul, 4208, pode ir. Ok, 5826, continua a aproximação, chama quando visual com o campo. Chuva leve, pista molhada, vento de 100 graus com 8 nós, estima o teto aí de 700 pés, ok? Pois é, não, já estamos avistando, estamos lá antes de Simbra, tá chovendo aí, mas aqui de longe dá para ver bem a pista foi avistada há um bom tempo. Ah, ok, agora tem um contato visual, livre pouso 1-0 graus, 099. Gente, livre pouso, nós estamos a 2 mil pés, tá? Do plano Volcom, eu passarei o plano CAG com a saída de instrumento na radial que eu solicitei, ok? Muito obrigado, vou passar o novo plano, obrigado. 6312, pode Pântano 2, Juliette 03. Tá 3304, Juliette 05. Qual o Salvador? Passaredo 2223. Passaredo 2223. Vitória da Conquista 260, decola 10, curva direita, gole, aval direto, o transponder 50 no meia, controle 199, decimal 35. Conquista 260, 10, decola direita, gole, aval direto, 50 no meia, 935, tá pronto para o cidade de estacionamento 2223. Sola trip 5345. Passaria 2223, livre pushback acionamento. Qual é a ação? Aguarde para início, pushback acionamento. Guarda. Sola azul 4298. Tira o chão. Enche rapa. Enche, complete aproximação, torre 118.6, bom pouso, trip 5297. 118.6, muito obrigado. 345, só confirmando, eu tenho aqui Ilhéus, confirme. Negativo, é Vitória. Ok, vou checar no sistema. Ok. Solo Salvador, azul 4298, livrou. 4298, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 4298. É. Olha. É aos 4 anos, senhorita. Confirme 1 no 1? 4 1. 1 no 1, 4 1. Do 2223, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chama a táxi, 2, 3. Web 5826, solo 34, chame o solo 219 ao livrar. Chama o solo 219 ao livrar, 5826. Da Lima 360 para Guarulhos. Firme? É o CAN 3663. 3663, agora de cópia, número 3 na sequência. Entre 3663. Solo azul 4298, mantendo posição na Alfa antes da Juliette. Ok, ciente, previsto portão 08. Previsto 08, mantém a posição 4298. Passaria 2223 na escuta. Afirmo. O senhor tem condições de informar em coordenação com a equipe de solo se tem condições do Embraer da Azul ingressar no portão 08? Só um momento. Salvador, bom dia, gol no 435. Bom dia, gol no 435, aguarde com a opinião. Guardando, 435. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5826, livrou. Mantém posição antes da Juliette, bom dia, Web 5826. Antes da Juliette, 5826. Solo 2223, aí coordena aqui, vai mais pra trás pra o azul ingressar. Azul 4298, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4298. Obrigada, passarido. No 923, copia. Tá, afirmativo. Voo no 923, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bidev, com curva direita, transponder 50 no 7, controle 199, decimal 35. Transponder? Transponder 50 no 7, gol no 923. Guarulhos 360, autorizado, vai pela Peruísque 50, decola a pista 10, perfil da EL, Leda, Bidev, primeira curva direita, 50 no 7 transponder, controle 1-1935, é o gol 1923. Gol 1923, cotejamento correto, chame pronto. Vai reportar, obrigado. Tá 3663, copia. Cópia, TRAN 3663. TRAN 3663, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, Bidev, com curva direita. Transponder 5021 no controle 119.35. Autorizado Guarulhos, 340, é o 3590. Decola da 10, curva direita, a da EL, Leda, Bidev. 5021, transponder 3663, sua rota via Peruísque 50, negativa Peruísque 10. A 3663, cotejamento correto, chame pronto. Só WebJet 5826, da Juliette. Juliette 01, no portal Web 5826. Juliette 01, 526. Solo 5345. 5345, informo que ainda não temos o seu plano para a vitória no sistema. Aguarde, estamos aguardando a resposta do Centro Recife, ok? Gente, entramos em contato com a companhia e foi informado que o plano foi apresentado para os 41, 1141. Do Azul, agradece. Para o táxi, o passarei 2223, o PV de 44, dormir 3 horas e 38, opera na Salvador. 38, solo 219. 219, estou 297. Azul 4208, livre decolagem, 150 graus, 049. Está livre, o Azul 4208. Confirmando também o PV do passarei de 41. 41, ok, táxi até o ponto de espera via Índia, ajustando 0 no meia, passarei 2223. Via Índia 2223. Solo Salvador, trip 5217. Trip 5217, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5217. Whisky Kilo Zulu, aguarde cópia número 3 na sequência. Uno 435, copia. Copia, 435. Uno 435, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto, transponder 5020, controle 119.35. Autorizado Ilhéus 240, saída da EL, Leda após direto de alta. 020, transponder 935, controle, Bono 435. Bono 435, cotejamento correto, chame pronto. Chama na condução, Bono 435. Whisky Luzulu na escuta. E a proa 100 por mais 15 milhas ainda e após interceptar a saída, pode ser? Vocês têm condições de voar Jamo? Jamo, aguarde. Ali próximo a Puca, a gente teria que sair um pouco à direita mesmo. Controle copia, azul 4208. Passarei 2223, ponto para 10, pronto. Presente não, perfeitão de vintão, mantendo a proa 100 por 15 milhas. Gente, o azul 4208, reporte na proa de Jamo. Reportará na proa de Jamo, obrigado. 3 quilos Zulu na escuta. Confirme a radial ideal de saída. 321, quantas milhas? O nome da localidade, por gentileza. Estacionamento, no 435, posição de número 7. Livre, chame para o táxi, Gol no 435. Chamada para o táxi, 435. Zulu na escuta. Esquilo Zulu, informa que o controle Salvador não autorizou visual especial, ok? Salvador, trip 5345. Trip 5345, aguarde, estamos checando a situação do seu plano, que ainda não temos no sistema. Possibilidade de decolar com o plano para Ilhéus, depois coordena com o centro para prosseguir para Vitória? 208, tem condições da presente voar Jamo? Ah, dá, agora dá. Tá curvando à esquerda, proa de Jamo Azul 4208. Gente. Controle Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, soa para 260, saída Gole. 260 na saída Gole, assim que possível voa direto Gole ou 2223. Está autorizado direto Gole, passarelo 2223, da presente. Direto Gole, da presente 2223. 345 na escuta. Na escuta. Ok, é, só confirmando com o Centro Recife, nós temos o plano para Ilhéus para as 11h40. O senhor copia? Afirmativo. Trip 5345, Ilhéus aprovado, nível 280. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto Ilhéus, com curva direita. Transponder 5553 e o controle 199.35. Sente autorizado 280 para Ilhéus, decola da 10, da Euleda até Ilhéus. É, 5553 o transponder e 11935 controle. Trip 5345, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Salvador, bom dia. Oxané 62, 11 com informação Lima para o Rio de Janeiro. Bom dia, Oxané 62, 11. É, Galeão aprovado nível 360, via Peruísque 50. Após Bidev, via P9857, Sierra Golfo Romeo, Apesuluno 6, Grufe, Apesuluno 4, Toquim. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bidev. Curva direita, transponder 5033, controle 199.35. Que copiado 360, Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Cruz, Upper Zulu 14, Toquim. Decolada 10, primeira direita, Dael, Leda, Bidev. E 5033, o transponder 1935, controle de saída. 6211. Janeiro 6211, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar daqui a pouco, muito obrigado. Por isso que o Zulu ainda está na escuta. Posição 1, 435, prossiga com os dados novamente. A voz, 110, Aracaju e a autonomia? Dos Índica 70 a bordo, 70. 70, copiado. Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 016. Bom voo, gol no 435. 86, graças ao bom dia, no 435. 5345, pushback acionamento remoto a 13. Livre, chame táxi, 5345. Chamará. Diz que Luzulu tá na escuta ainda do solo? Solo é o gol 933, no gate 06, para push e acionamento. Tá 3663, aguarde. Tá gol 923. Gol no 923, prossiga. No 06 para push e acionamento. C11, Skulker idêntico e Bons Arrival, distance 4000 feet, correte 1016. Via Bons Arrival 4000 and 1016, option S6311. Azul 4208, Recife 2685, alternado no 2545. 2685, 2545, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 435, próxima espera da 10, pronto. A linha decola 160 graus, 5 nós, no 435. A linha decola pistão 0, gol no 435. Para táxi 5345 com 4 nós e 2 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. Gente, táxi via parte 1 após Índia, ponto esperar, chame a torre no 86, ajuste no 016, bom voo. Parte 1 na Índia, quando lá 86, 5345, obrigado, bom trabalho. 23 na escuta. Prossiga. Ordene com a equipe de solo, que após a passagem do Embraer da Trip, está livre seu pushback, chame para o táxi. Ok, após a passagem do Trip, está autorizado o pushback de atendimento. Eu vou 71923. A 35 decolou 50, chame 1935. 1935, já tem bom dia, bom, 435. Controle Salvador, bom, 435, decolado, você escuta. Contato radar, sua para o 240, saída da EL. Da presente, autorizada para o Prodileda. Prodileda da presente, 240 subiram, 435. Salvador, Netuno 2-1. Netuno 2-1, prossiga. Sente da Mike no pátio militar para o acionamento. Confirma, o senhor fez um novo plano? Afirmativo. Só um momento, vou checar no sistema, ainda não recebi. CAG, o Netuno 2-1 informa. 288, alterna 1260. 288-260-2223. Quilo Zulu, CA 9 Tango Romeo aprovado, nível 105, decolada da pista 17, restrito 1000 pés no corredor Axé, o transponder 5007, controle 119.35. Esquilo Zulu inicialmente autorizado a 17, coteja 17, aguarde coordenação, ok? Esquilo Zulu, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 86, confirme PLB. Coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Goa retaguarda está livre seu pushback, chama para o táxi. Qual parte se encontra? É parte 4, é isso? Vai da 35, é isso? Então, autorizado, então, recoordenação da decolagem 35, restrito 1000 pés. Até a liberação do controle, ok? Da Azul? Afirma. Aguarde cópia, Campinas. Aguarda. Solo Salvador, eu vou 923 para o táxi. Tá com 103 a bordo, 3 horas e 41, alterna o Galeão. Gente, gol no 923, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0116, bom voo. Pátio 1 no Índia, 1186, torre, ponto de espera, ajustado 1016, o gol 1923. Delta, vai prosseguir Manati, viu pés? Na notificação ou do plano? Eu vou checar o Mike é com o Delta, só um minuto.